a gente sexta, Caribe Show. Sábado, sábado é o Forrozão do Natália Lins. Domingo, lá no Ponte das Flores. E na segunda-feira, no Ipanema de Outeiro. Vamos lá! Seu melhor sorriso, pois assim vai ser preciso pra que eu possa ir em paz. Bora, chefe! Tá me enganando? E também juntamente aí com o Criso e a comitiva Carroça é Festa aí com a gente. Um abraço! Alex dos Fanáticos! Vamos, Alex! Eu vou levar por esta vida fora a dor de ter que te deixar agora. Mas volta um dia na alegria plena pra ver contigo a aurora mais serena. Chegado o dia e hora e meia já se faz. Por Deus, não chore, mostre o seu melhor sorriso. O homem é bom, pois assim vai ser preciso pra que eu possa ir em paz. Meu parceiro Cabeludo. Alô, Cabeludo! Vem! Vem me ensinar como se amar. Vem, me faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo. Meu melhor Lúcio CDs, já gravando tudo. E aí, Lúcio? Palácios? Sinto-me presente em sua mente, sombra que se faz além do dia. DJ Josias! Empresária Amélia, tá por aqui, já já, ela já começa a soltar aquele grito. Vai crescendo. Bora, Amélia. Amor e loucura, amor, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Todos me condenam por onde eu passo. Vai! São de saudades as canções que eu faço. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se de madrugada aqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Olha aí, meu parceiro, cabeça de labirinto. Já por aqui, já curtindo, já passeando. Obrigado. Ô, cabeça! Quem sofre sou eu. Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história. Meu parceiro bom e taxista. E o Pedrinho, celebridade aí com a gente. Obrigado. Pílula Azul! Enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Aniversário da Ingrid Bronze! Palácio dos Bares, meu irmão! Como Josias costuma dizer, já passando pelo Tipiti. É, meu irmão. Vem embora. Até 5 da manhã. Pipoca daí que eu pipoco daqui. Crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende. Se aborrece, até já perde um sorriso. Se machuca a si mesmo, se maltrata, chega o fim. Oh, artista, cadê o artista para alegrar a função? Por isso eu quero cantar. Amigo Raimundinho lá do Jurunas, situa... tô baixando cabeça branca. Ei, cabeça branca! Quero ver! Cantemos uma canção. Eu sou a pessoa mais tranquila do mundo. Por isso sou assim. Por isso eu canto assim. Às vezes sou um poeta, ou palhaço, ou artista. Assim é mais diferente. Começa a mudar o presente. Da saudade crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende e todo mundo se aborrece. Até já perde o sorriso. Meu amigo Fernando da Cegonha. Ei, Fernando! A comitiva Carroça é festa sem peso com a gente. Espero com a gente lá em Taciatela, meu irmão. Vamos embora, vamos embora! Tem brigado tanto, por que não parar de vez com essa bobagem? De viver com cenas de ciúme, pois a cada briga move um pouco a paixão. Há quem diga que amar de verdade é não ser preciso nunca.

com muito carinho, o nosso vice-prefeito do Acará. Parceiro Grandalhão Ieca. Aí com a gente, alô Grandalhão. O abraço dos seus dias pra você, meu irmão. Aniversário da Ingrid Bronze. Eu te encontrei. Vamos lá, Palácio. Nunca mais vou querer acordar. A carroça. Quero te entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Minha amiga Nádia, minha promotora considerada dos Josias. Obrigado, Nádia. Ela já convida aí pra sabadão. O porrazão do Natalins! Porrazão do Natalins, viu gente? Presta bastante comentada aí na nossa capital. E com certeza vai ser arrebentação. Alô, Nádia! Parceiro Perito do Comércio. Alô, Perito. Sou eu. E aí, Perito? Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. O seu parceiro Hélio Pitbull, ele e sua primeira dama aí com a gente. Obrigado, Hélio. Opa. Tudo esse carinho que guardei ainda é seu. Você sabe bem quem te merece. Quem me fez você sofrer. Ele, seu grande amor. E aí, careca? Você ficou a gente lá em Darcy Ateu, ficou até de manhãzinha. Só saí depois que tocou a última, né? Um abraço, meu irmão. Bora, Palácio. Bora, Will! Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que quem te ama. Amigo Ratinho! Sou grande eu. Ratinho lá de Marituba! Sou eu! Aí, gente, chama o Ratinho! Sou eu! Sou eu! O homem é bom, o homem é espetacular. Ficou muito triste, vi meu mundo desabar. E minha melhor

tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Vai! Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. A gente vem assim, até 5 da manhã. E aí, Palácio? Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim num dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha, sozinha na cama. Uhul! Omega Juju chegando, meu irmão. Omega Juju! Carroça da Saudade. Preciso encontrar de uma vez. Imagina o vaqueiro Léo. E aí, meu vaqueiro? O vaqueiro dos vaqueiros. Aí, a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Vamos lá! Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde, preciso encontrar de uma vez com esse homem. Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca. Fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixou doida, sem jeito e chorando. Uhul! Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha. Se você fica com ela, vou embora, triste, pra sempre. Quando te vi beijando uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixou doida, sem jeito e chorando. Você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha. Se você fica com ela, minha DM Sandrinha, eu vou embora. Alô, minha DM, triste, ela e seu grande amor. Isso aí, só na manha. Já dando aquele passeio, obrigado pelo carinho. Um abraço. O amor é a coisa mais linda do mundo. Sem ciúmes não existe amor. Pra poder dizer eu te amo, eu te amo. Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha. Parceiro cabeludo dos manos. Se você fica com ela, sexta-feira, aniversário dos manos, lá no Caribe, pra sempre. Carroça da Saudade. Eita, Palácio dos Bares! Vamos lá! Eu só queria ter você pra mim, mesmo assim, como você é. Hoje em comemoração da empresa, aniversário da empresária Ingrid Bronze. Hoje ela veio comemorar, meu irmão, junto com seus amigos, do ladinho da carroça. Obrigado, viu, Ingrid? Um abraço pra você. Vamos lá. Eu sei da vida que você levou, que você amou, pra sobreviver. Nada me importa, eu já lhe amei. Tudo isso eu sei, eu amo você. O perito do comércio aí, juntamente com o neguinho da Cobaju. Alô, perito! Um abraço pra você, nega Juju, nega Juju. A carroça. Bora, Lessa. Megatops, minha amiga Leca hoje representando. Aí com a gente, obrigado, Leca. Um abraço pra você. Amigo Karina, hoje é aniversariando, obrigado pelo carinho. E aí, Karina? Fica longe onde mora. Para nada! E o meu mal não tem remédios. Minhas forças se acabando com a mesma roupa branca. Nosso Senhor está me chamando. Cacheteiro, Xaxão L do Branjinha,